Minha boca é pra comer, meu ouvido é pra escutar. Completando os sentidos, tenho as mãos para pegar e os bracinhos bem compridos pra mamãe eu abraçar. Só vocês, meus olhos.